Eu posso lhe adiantar que neste momento, portanto, portanto, nós ainda tivemos agora, portanto, esta semana, a visita numa jornada parlamentares do Partido Socialista no Distrito de Coimbra, tivemos a visita aí de diversos deputados, portanto, da Assembleia da República, portanto, ao nosso Conselho, enfim, isto, portanto, mais com a questão também, portanto, virado da questão da problemática que aconteceu da tragédia dos incêndios de 15 de outubro, mas também a questão, obviamente, não deixou de ser abordada, a questão da saúde, portanto, e aquilo que estava a passar relativamente à questão do nosso SAP. Obviamente que eles levaram os nossos recados, levaram as nossas ansiedades, as nossas preocupações, vão transmiti-las. O próprio Governo, neste momento, o próprio Ministro da Saúde, está perfeitamente conhecedor da situação, a própria Administração Regional de Saúde, e nós esperamos bem que, a curto prazo, este problema venha a ser resolvido, portanto, definitivamente, em termos do funcionamento do SAP, particularmente agora neste horário da parte diurna, portanto, em que tem estado a funcionar. Portanto, alguma solução se irá, portanto, encontrar com certeza, portanto, e alguma solução será, portanto, nós temos que garantir e temos que exigir a continuação de cuidados de saúde às nossas populações em Oliveira do Hospital. Essa é a luta, e, portanto, e a luta continua, como costuma dizer. Nós não baixamos os braços, portanto, e vamos até onde tivermos que ir, para que isso, portanto, seja garantido aos oliveirenses.